Glorificado seja para sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse é o rap de gratidão a Deus, porque tudo que sou, tudo que tenho e tudo que ainda espero ter na vida eu devo a Jesus Cristo, porque das drogas Ele me libertou, a Ele eternamente o meu louvor. Fé, reflexão, em Deus eu vou pensar, nele refletir, nele projetar todo o desejo que eu tenho de rimar. Em espírito e verdade eu vou te adorar, na presença do Senhor eu vou ficar, vou existir, nunca mais sair. Tá escrito, pode acreditar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na força da verdade eu vou representar, verdade não tá aqui, nem ali, nem acolá. Verdade tá em Cristo, Filho de Deus Jeová. É bom cê se ligar no que eu tenho ali falar. Conceito de fé é o grupo pode crer. Rap todo dia, vida de correria, pregando a palavra, firmado na palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na paz eu vou deitar, em alegria levantar. Acordo de manhã, eu posso contemplar, eu tô da azul do céu. Eu vou me ajoelhar, abrir a minha boca e com Deus falar, agradecer a Ele pela minha vida, filhos do meu lado, esposa querida. Devo tudo a Jesus, pois Ele me deu vida. Estando eu morrendo, curou minhas feridas. Eu me encontrava num beco sem saída, caminho de morte, não tinha alternativa. Cego eu vagava, sem perspectiva, meu íntimo sangrando na miséria absoluta. Precisava de ajuda, onde encontrar, a quem se agarrar, como se proteger. O Salmo 4:6 me deu a direção, luz no fim do túnel, saí da escuridão. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tristeza. Já não vivo eu, Jesus vive em mim, agora é novo dia, por isso eu canto assim. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tristeza. Já não vivo eu, Jesus vive em mim, agora é novo dia, por isso eu canto assim. Hoje eu tenho paz no meu coração, hoje eu tenho amor e muita gratidão. Se não fosse por amor, não teria inspiração pra compor este texto, pra fazer essa canção. Canção de amor, de paixão, eu tô alegre, eu tô firmão, ao lado de Jesus, ao lado dos irmãos. Não importa a agonia, nem tão pouca correria, Jesus é força minha. Rap, hip hop, rime, poesia, inoficial da periferia, também do favelado, do mano explorado, o pai desempregado, eu tô no meio, eu tô do lado. Os caras são chegados, são nossos aliados. Eu tô na fé, eu tô na rua, vida aqui é nua e crua. Você crê, fica comigo, se não quer ficar na sua. Conceito é o de fé, o seu não sei qual é. Só porque eu sou cristão, você diz que sou mané. Não vou retroceder, não vou negar a fé. E custe o que custar, eu vou ficar de pé. Não canto por cantar, e sim para adorar. O nome de Jesus eu vou glorificar. Na continuação, prossiga essa canção. Agora é o refrão, que é mais ou menos assim. Canção de amor pra você, pra Deus e pra mim. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tristeza. Já não vivo eu, Jesus vive em mim, agora é novo dia, por isso eu canto assim. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tristeza. Já não vivo eu, Jesus vive em mim, agora é novo dia, por isso eu canto assim. A sombra de uma ave para descansar, o pensamento em Deus vou elevar, uma poesia escrever, uma ideia registrar. Por isso rimo pra você, meu Deus, pra sempre vou te amar. Água cristalina minha sede vai matar, caudalosamente o rio corre para o mar. Eu olho para o céu, eu posso contemplar, no peito o amor, na boca a canção. Não posso me conter de tanta emoção, foi Deus que fez o céu, a terra e o mar. Por tudo e muito mais, eu vou glorificar o nome do Senhor, Jesus o Salvador. Elevo o pensamento, viajo na emoção, dou asas à memória, a mó curtição. Via pensamento, esqueço depressão. Cheguei a um lugar, parece que é o mar. Se é, não tô sabendo, se sei, quero ficar. Sentei naquela areia, decidi, vou contemplar toda a beleza, na certeza eu tô no mar. Cansei, entediei, volto a viajar, no pensamento flutuar. Quero me alimentar, preciso de um lugar,